todos que você desconhece. Se você entrar na pista e dançar comigo, você vai ver a energia, toma conta, vou falar a você. Esqueça muitos problemas, dance agora comigo nessa pista de luz. Vamos lá dançar, andar, beber, fazer, sentir o mundo virar. Dance agora, roda a saia para cima, tire os sapatos, fique com os pés no chão. Sinto o frio do chão, sinto o calor da minha mão. Beba um refrigerante, sinto o frio e o calor. Olha o globo, ele roda e você pode também. É você viajar e entender o que eu te digo. Se remexa, quero ver você dançando, não quero você parada. Deixa o ritmo te controlar. Deixa o ritmo te controlar. Deixa o ritmo te controlar. Deixa o ritmo te controlar. Deixa o ritmo te controlar. Deixa o ritmo te controlar. Deixa o ritmo te controlar. Deixa o ritmo controlar. Deixa o ritmo te controlar.